Alan Emanuel, o sertanejo da sofrência. 80 litros de lágrimas é pouco, já derramei. Tô destampando outra garrafa e ainda não te superei. Você foi a peça-chave pra minha vida tá do jeito que ela tá. Tudo era 100% até você me abandonar. Tô bebendo pra esquecer a dor da saudade que você me dá. Você com outra pessoa chamando de amor, e eu aqui sofrendo, perdi meu grande amor. Que pena que acabou. Tá doendo o peito, machucou. Você com outra pessoa chamando de amor, e eu aqui sofrendo, perdi meu grande amor. Volta por favor. Chave pra minha vida tá do jeito que ela tá. Tudo era 100% até você me abandonar. Tô bebendo pra esquecer a dor da saudade que você me dá. Você com outra pessoa chamando de amor, e eu aqui sofrendo, perdi meu grande amor. Que pena que acabou. Tá doendo o peito, machucou. Você com outra pessoa chamando de amor, e eu aqui sofrendo, perdi meu grande amor. Volta por favor. Volta pra mim. Te amo demais, amor.